canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão. Na palma da minha mão, tem os dedos, tem as linhas, que olhar cigano caminha, procurando alcançar. A nau perdida, o trem que chega, a nova dança, mata verde de esperança em suas tranças. Vou voar, passarinho. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão. É todo zelo, é todo amor, é desmantelo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é Lampião, passarinho. Eu vou voar. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração.